3, chame agora o centro Recife. Frequência 1251, alterne 133, decimal 25, azul 9133, bom dia. 3325, obrigado, bom dia, 9133. Fernando, São Paulo, bom ano. São 3601 na guarda, cópia o ajuste no 096. 340, Zulu 10, pistão 0, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120-8 e o transpondo 5412, então 360. Exato, um tanque.